3171, teve algum problema com esse ataque? Não, afirmativo, deve ter mais um ou dois minutos que tentaram dar aqui o 3171. Ok, como você me perdeu a autonomia alternativa? 192 POP, alternando o galeão com 4 horas de autonomia. Quando pronto o táxi, prossigo vindo até o ponto de espera, lá 18.000, altímetro 1012, bom. Até o ponto de espera, 2 no ponto de espera, como você vê? 18.612. 3171, antes de iniciar o táxi, aguarde o parqueamento do Boeing da Gol no site e após o mesmo ter livre deslocamento de Índia até o ponto de espera, ok? Ok, após o Gol parquear número 7, fique o céu para o ponto de espera 3171. No 897, veja o gás portão 7. Para o 897. No 897, via Juliette, para o portão 7. Juliette, portão 7, 897. Então 3890, chegou para o push? 4. Agora de uma habilitação da companhia passar na retaguarda, depois está autorizado o feedback acionado, então 3890. Paulo, gol 1804. Portaria externa com 1012, Mike, tendo Juliette. 3597, não escuta? Afirmativo, passando externo, estabilizado. Afirmativo, 1012 no altímetro, outro na aproximação, aguarda apenas a pista livre. Aguardando a pista livre, tá? 3597. Bruno 605 no solo, zona 5, livre direita, chama solo, 21 decimal 9. 29, boa. Volume 05, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, no momento. Outra 3171 no plano inicial, tá? Afirmativo, forma instruído, após o gol já pode deslocar-se até o ponto de espera. Afirmativo, 1012 no altímetro, no 012, aposta no ponto de espera, taxi papá, Oscar, até o quilo. Chama a ponto de espera da... Achou e travou, Mike Tango Juliette, final. Afirmativo, aguarda apenas a pista livre, já avisou com 727. Visual, Mike Tango Juliette. Oscar Hotel Kilo, ali mantém Capixeira 17, táxi via pista. Autorizado ingresso via pista, reporte alinhado e pronto. Tem 35 no 7, no solo 1 no 8, 1 no 2, 1 no decimal 9. 2 no 9, obrigado. Papa Romeu, Mike, Tango, Juliette, tráfego avistado, vento variado com 029, livre pouso, pista no 0, Mike, Tango, Juliette. Livre pouso, Juliette, obrigado. 5 no 7, taxi de Alfa, reporte Tango, Juliette. Alfa, reporte Tango, Juliette, 35 no 7. Está livre, em seu puxo. Pronto, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Livre decolagem, pista no 7, vento variável com 02 nós. Webjet 5722, alinha e mantém capoeira no 0. Alinha e mantém no 0. Salvador, o Gol 642. Gol 642, bom dia. Para autorização, Salvador Recife, por gentileza, chama só alguém no 121 decimal 9. Recife, companheiro, bom dia, obrigado. Papa Romeo, Mike, Tango, Juliette, no solo de Salvador aos 19, livre à direita, chama só alguém 121 decimal 9. Direita, obrigado. Até daqui a pouco. Bom dia, Oscar, 3171, próximo ponto de espera 0. 3171, bom dia, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Ponto de espera, 3171. Salve, Salvador, bom dia, Papa Romeo, Mike, Tango, Juliette, livre nosso escudo. Mike, Tango, Juliette, bom dia, Alfa, Kilo, portão 3, para o portão 3, Tango, Juliette. Gol no 804, para copiar. O 5722 mantém a captura no zero, aguardando apenas a separação do meio de subeste decolou pista auxiliar com um transporte enfermo, ok? Sim, mantém. Yeah. Controle 198, transporte 5167. 98, pode acertar o quê? Galeão, CTHL, meia da ponte 10. Corre, não tem dois. Não, 804, corretinho para pressionar. São Salvador, 3890, está pronto, cara. 4 horas e meia de autonomia, alternando Natal, 61 agora. 3890, via Índia no ponto de espera 18.862, bom voo. Via Índia no ponto de espera vai chamar 3880, bom dia, bom dia. 069, só um minuto, cópia. Objeto 5728 em livre decolagem, pressionou 0, vento variável com 0,2 nós. Livre decolagem, 5728. Ficou 3 torres no noite, 3,6. Tá 3153, o time entrou no 0 no 2, quanto na aproximação, guarda a pista livre. Sinal 8, responde 5164. Centro, CJ 390, amplo, misto, 58, decolada 10, clube esquerda, Cuca, Caju, 198, controle, 5164, transponder. 164, 2, cotejamento correto, time para o pushback acionado. Então, lá para o pushback acionamento, gol 1642. Então 3153, vento variável com 02 nós, livre pouso, pista 10. Pouso, o objeto 5722 decolado aos 24, chama controle agora, 198, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, web 5722. 722, suba ao 320, saída Gole, vigilância. Gole, vigilância, 320, 5722. Controle 199, decimal 8, transporte 5161. Azul, Capitão Manoel, Caiori, com cima, nível 310, coloca 10, como de lista, já tá em aula, pode ler, né? Até 30, sei lá. Pode ler, né? Controle é 199, decimal 80. Chame para o pushback acionado. 5722. Confirme, 5722. Direto Gole. Pode vai, Eval. Eval, 5722. Para Guarulhos, nível 360, só um minuto, cópia. Controle, está passando agora, senhor Jacinto, solicita da presente para o Edilhão. Que aguarde, coordenação com o centro, Recife, Oscar, até o quilo. Aguardo, senhor. Não, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, 3-1 funciona. Copia? Copia. Guarulhos 360 autorizado, via 350, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da L, Leda após Leda Bidev. Controle 199.8, transporte 5165. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 1-0, curva direita da L, Leda Bidev, transporte 5165. 107 correto, sim, para o pushback acionar. Camarada, 1971, vento variável com 04 horas. Livre decolagem, pistão no 0, vento 3171. Decolagem 3171. Então 3890 após a rolagem do off-trans 21 da companhia, ali mantém cabeceira 1-0. Após a rolagem do 21 da companhia, ali mantém na 1-0. 38 na ligada. Estacionamento com 1-642-06. No 642, que é meu putuxo? Afirmo, o 06. Aguarde a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda, pode ser autorizado para o feedback acionar no 642. Gente, após a passagem do Airbus, está autorizado para o feedback acionamento. É 3171, decolador 29, 1098 ao controle, bom voo. 1098, bom trabalho, tá 3171. Controle Salvador, um bom dia, Estotan 3171, decolou em Israel. Muito bom dia, 3171, Subal 340, nada é, está sob vigilância. Está presente, autorizado por Odileda. A Odileda, 3171. É 3890, vento variável com 029, livre decolagem, pista no 0, está 3890. 3890, TAM 3890, no sol 31, no Coagino. Decolado 31, 1098, o controle bom voo. 1098, bom dia, obrigado. TAM Salvador, com a 2, 4, 0, 9, para a 5, 10, 9, 9. 3190, contato radar, subam 330, saída PUCA. Gente, é o 3890, saída PUCA. 5722, chame Recife, 1260, alterno 288, tem um bom dia. 260-288, bom dia. Salvador, um cordial bom dia, tribo 55 no 4, informação hotel 150 Aracaju. Tribo 55 no 4, bom dia, copia 190. Copia. Ok, 190 para Aracaju autorizada, decola da pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, Jama, pós Jama direto, controle 198, transponda 5402. Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Pucajama, após DTP, no transponder 5402, controle 119, 835, 594. 5594, qual rádio chama para o feedback acionado? Chama lá. Para o táxi do gol 1642, POB de 92, 317, Salvador. Siga o Embraer 10-1 no ponto de espera 18-6, altímetro 10-12, confirma o POB? 9-2. Ok, 92 a bordo, bom voo. Grato, senhor. 1-0, identifique, chega a DEA Mari, desça ao 050, projetar, Pedro. Para o 050, projetar. Sétima 5, só um minuto, cópia. O solo, quando chegou o gol 642, o azul ainda está no término do feedback, pode ir, tá? Ativo o gol no 642, só esse caminho a taxi Alfa entre a Juliette ainda está interditada. Então você tem que aguardar o Embraer. Então o azul 469 pronto para ataque, autonomia de 4 horas e 30 minutos, 113 no céu do outro fim do Brasil. Azul 4069, via Índia, no ponto de espera 18-6, altímetro 1012, bom voo. Índia, ponto de espera 18-6, o 3890 pode voar direto da Aracaju? Câmbio, tá 3890? 3890, prossiga. Podemos voar direto da Aracaju? Quarta coordenação com o centro. Chamativo. Tá 3171, chame centro Recife, frequência 251, não alterna 3325. 1251-13325, TAM 3171. Bom dia, Patrão. Papatango Oscar, Hotel Kilo, chame centro Recife em 1251, alterno 3325. Bom dia. Primária 1251. Então, 3890, chame o centro Recife em 12545, alterno 2685, bom dia. 2545-2685, bom dia. Total 9910, desça para 2000 pés, 1012, Prodiduna, livre LS. Para 2000, 1012, estado livre LS, total. Prodiduna. Salvador, tá 3, 1, 5, 3. Chega, tá. Teria saída prevista para Galeão, por favor? O Galeão será Dael Leda Abdev, a cirurgia. Dael Leda Abdev, obrigado. Souza, tem autorização do Golo 75. Golo 75, Brasília, 360 autorizado, viata Zulu 17, da cola da pista 10, primeira curva direita, subida Gole, transição Ofito, controle 199.8, transforma 5172. A Lima tem captura no zero. A Lima tem na 10. 1975, protegimento correto, time para pushback assinar. Está pronto para produção 2. A gente está autorizado, time táxi. ao controle. 198, bom dia. Calmo, livre decolagem, pista 10. Ciente, livre decolagem, voo 1642. Adael, pode apurar Adael, da presente? Pode apurar Leda. Leda, então, obrigado. 4069, sobe ao 360. Para